parede de terreiro, em forma de pandeiro, o samba brasileiro fica mais bonito. A voz do partideiro vai ao infinito. Há sempre uma história a contar para um povo que veio de lá, de além mar. É uma voz que não se cala e superou a senzala e conseguiu se libertar. É uma voz que não se cala e superou a senzala e conseguiu se libertar. Os astros têm influência no samba, clareia a mente de um bamba que cultiva a inspiração. Lua de Ogum, não deixa em momento algum meu samba na escuridão. Clareia meus acordes musicais, ou será que a lua de São Jorge não é má? Clareia meus acordes musicais, a lua. Será que a lua de São Jorge não é mais?